De Simão, uma religiosa reunião, um culto previsível, superficial. Todos já sabiam que iria acontecer. O culto começou e Jesus nele estava, mas nem por um momento se manifestava. Nem sequer com água lavaram seus pés, da própria água viva que ali jorrava. Mas de repente, uma mulher interrompeu aquela reunião cheia de fé. Levou consigo o perfume melhor. Prostrou-se aos pés de Jesus, rendeu adoração molhada. Mostrou aos fariseus do que o Mestre se agrada. Ela adorou como se fosse o último culto. Como se fosse a última vez. Ela adorou, não se importou com o que os fariseus iam pensar. Ela atraiu o coração, o olhar do soberano Jeová. Hoje eu vou adorar como se fosse o último culto. Hoje eu vou adorar como se fosse a última vez. Hoje eu vou adorar. O Espírito de Deus aqui está. Tenho liberdade para adorar. Nada tenho a pedir, hoje eu só quero adorar. Me deixa adorar o Rei dos Reis, o soberano, poderoso. Aqui está, me deixa adorar. A sua glória vai encher, vai inundar este lugar. Me deixa adorar, não vou sair da mesma forma que cheguei. Não me derruba, quero adorar o Rei. O meu louvor é o perfume que derramarei. Vamos adorar enquanto a noiva louva Deus. Vai permitir o céu descer. O vamos adorar. Vamos unir as nossas vozes para o noivo engrandecer. O vamos adorar. Adore como você nunca adorou. Exalte como você nunca exaltou. E se prepare pra ser cheio de poder. Trouxe o perfume, o vaso eu já quebrei. Com minhas lágrimas estou molhando os teus pés. Tudo que eu quero é atrair o teu olhar. Sou um altar, Senhor, a minha vida é adorar. Trouxe o perfume, o vaso eu já quebrei. Com minhas lágrimas estou molhando os teus pés. Tudo que eu quero é atrair o teu olhar. Sou um altar, Senhor, a minha vida é adorar. O Rei dos Reis, o soberano, poderoso, aqui está. Me deixa adorar. A sua glória vai encher, vai inundar este lugar. Me deixa adorar. Não vou sair da mesma forma que cheguei. Não me interrompa, quero adorar ao Rei. O meu amor é hoje o perfume que derramarei. Vamos adorar enquanto a noiva louva Deus. Vai permitir o céu descer. Vamos adorar. Vamos unir as nossas vozes para o noivo engrandecer. Vamos adorar. Adore como você nunca adorou. Exalte como você nunca exaltou. E se prepare.